minha linda cidade de Manaus, berço de amor, de sonhos e quimeras, terra de exaltações, terra de sol intenso, de outonos e primaveras, abrindo-se em jardins, em beijos e em solaus, sob as nuvens de incenso, do afeto a desbordar os corações. Vejo-te refletida nos meus olhos, de um improviso de luz do pensamento, aos íntimos refolhos do meu encantamento, em perene requinte de emoção. Esse teu grande e majestoso rio, negro no aspeito e branco nas espumas, é a lenda mais nobre da cidade, porque é renúncia e é perdão. E quando o vento algumas vezes se alteia em louco rodopio, são as lendas e histórias de Victor Heroicidade e de finitas glórias dos antigos Barés e dos Manaus. Teus jardins, teus palácios, tuas torres, eximbórios e igrejas e pomares, são sorrisos, contornos e prenúncios de vida em tutelares, paixões, doçuras, mágoas, esplendores. As tuas lindas filhas são sereias, de olhos que são promessas, ou arautos e núncios de beleza, alegria e tentação. E quando chega a noite, devaneias, ó risonha cidade, cantando ao luar cantigas de saudade, que recorda as antigas façanhas dos teus grandes lidadores, manes de Ajuricaba, o teu melhor brasão, que preferiu a morte a ter senhores. Minha alegre cidade de Manaus, berço de Ajuricaba, índio famoso, terra tapuia, enamorada e apaixonada, teu sereno rio, ingente, caudaloso, porém triste e sombrio.